A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. Que beleza! Estamos por aqui, vamos juntos aí até umas horas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Como é que tá? Bacana? Ah, que legal, bom saber. Então vamos que vamos então. Pontapé inicial aqui no nosso Programe-se, que começa pra cima. Bom, aqui é Eronildo Tex, estamos juntos aí até umas horas. E na produção tem meu querido amigo Sandro, fazendo a produção. Que são aqui no nosso Programe-se. Para quem tiver a fim de participar, entre em contato com a gente, indicação direta aqui no nosso e-mail, tá bom? Faça a sua indicação no nosso playlist de quatro músicas e manda para nós aqui, ó, programa é a sua, @hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Primeira participação é participação da Ana Célia, Marijane, Joana, o Igor, Paulo e o grande Thiago curtindo nosso som ali em Minas. Que bom, valeu demais. Então vamos curtir o som da Cat Perry. Tem Jades e Jadson, um jeito carinhoso, Thiaguinho, Gilberto Gil, Biquíni Cavadão, César Minotti, Fabiano com Jorge Matheus, Dois Corações, e aqui no nosso Programe-se. Anote o e-mail do Programe-se. Programe a sua @hotmail.com. Walking on it.

preciso muito não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Programe-se! Envie sua playlist na página do Facebook, facebook.com/programesenoar, ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Quero aprender a amar, pra fazer as pazes, até a noite chegar. Quero aprender a amar em todos os detalhes, para te decifrar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Quero aprender a amar pra cometer pecados, depois me perdoar. Quero aprender a amar em todas as palavras, para te sussurrar. Só quero o amor das grandes paixões, ser como crianças num parque de diversões. Aquele amor que em menos de um instante faz a vida girar. Essa mania de te amar, e o que eu sinto? homens querer, que me faz esquecer de mim e só lembrar você. Eu não consigo mais agir pela razão. Fui nocauteado, tô entregue em suas mãos. Tem mais forte que eu, não dá pra segurar. Como um imã que atrai, cada vez te quero mais. Cada vez te quero mais. Não perca essa mania de te amar. E o que eu sinto quando estou perto de você, amor, eu não minto. Eu não consigo mais agir pela razão. Fui nocauteado, tô entregue em suas mãos. Tem mais forte que eu, não dá pra segurar. Como um imã que atrai, cada vez te quero mais. Cada vez te quero mais. Emoções, queria ter dois corações pra te levar bem mais além. Um pra te amar e o outro pra te amar também. Um dia ter dois corações pra te amar, um só não dá, são tantas emoções. Queria ter dois corações pra te levar bem mais além. Um pra te amar e o outro pra te amar também. E aí, curtiu a sequência? Show de bola, valeu, hein, galera? Abração pra vocês. Teve César Menotti, Fabiano, Biquíni Cavadão, Jades e Jadson e Cat Perry, lá no comecinho, arrebentando. Segura aí, dois palitos no programa e se volta já aqui na sua rádio, que completa você. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Oba, estamos de volta por aqui para você ligadinho em todo o Brasil, curtindo só as melhores com a gente, claro, aqui no nosso Programe-se, que tá bom demais. E aí, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá então, é o Programe-se. Já mandou o seu playlist para nós? Então faça seu playlist, manda aqui no nosso Programe-se, @hotmail.com, e você vai se dar bem e curtir só as músicas que estão tocando aí em todo o planeta. Continua, vou mandar então pra Emily, pra o Josué e também pro grande Leandro, o cara que tá produzindo aí uma super, uns grandes, um enorme e muito eventos. Então se liga na sequência. Tá chegando o Ivo Mozart e Dom Cezão, Anjos de Plantão. Tem Luiz Henrique Cassiano, o Quarentão. Rola pra você também CPM 22, Perdas. Tem Michel Teló e Bruninho e Davi, com a música Levemente Alterado. É aqui no nosso Programe-se, na rádio que completa você. Facebook.com/Programe-se no ar. Relacionamento sério com você. De você, te procurei, te liguei, mas não encontrei. Não tive tempo. tempo pra dizer o quanto amei. Nem tive tempo pra mudar o que errei. Sei que o tempo passa e a saudade fica. Será que alguém me explica o sentido da vida? Me aponta uma saída ou me conta o segredo? Me ensina a crescer sem olhar pra trás e sentir medo. Eu te vi sim, mas sei que não tô sozinho. Eu sinto que é você que ilumina o meu caminho. Me olhando com carinho, me leva pra casa. Segura na minha mão e me abraça. Me cobre com suas asas e me livra do mal. O futuro a Deus pertence, então nos vemos no final. À espera de um milagre, à espera de um sinal. De um beijo do anjo imortal. Onde estão os anjos de plantão? Sei como é difícil atender todos os pedidos e que a minha prece é mais uma na multidão. Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui. Eu pedi mais um dia, pedi outra chance pra fazer tudo do começo melhor que antes. Por isso agradeço o dia de hoje e faço tudo o que estiver ao meu alcance. Carrego nas costas o peso do mundo. Nessas horas a fé vale mais que o tamanho, vale mais do que a força, é maior do que o medo. Porque no fundo você é do tamanho dos seus sonhos. Aqui nessa cidade faz tanto barulho e eu sei que há tantos outros problemas nesse mundo. Pra eu pedir um minuto só pra mim, só quero agradecer. Eu sei, sou só mais um na multidão. Mas se eu pedir com coração, não será em vão. Minha oração deixo nas suas mãos. Anjos de plantão, me respondam onde estão. Onde estão os anjos de plantão? Onde? Sei como é difícil atender todos os pedidos e que a minha prece é mais uma na multidão. Só mais uma. Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que eu já consegui. Onde estão os anjos de plantão? Agradecer também faz parte da oração. Erudito Tech, agita o seu rádio. Programe-se. Chega na balada, barba pro fazer daquele jeito diferente que faz acontecer. Papo interessante de quem sabe o que quer, não perde tempo, vai pra cima, é o pecado de toda mulher. Sabe seus segredos, não brincar com fogo, no jogo do prazer. Uma piscada, um abraço, bobeou, pega no laço, sente a pressão, e aí você vai ver. Se eu te pego de jeito, não sobra nada. Aquele cheiro no pescoço que te deixa enfeitiçada. É boca com boca, vai virar o cabeção. Aí cê vai saber como é que faz um quarentão. Se eu te pego de jeito, não sobra nada. Aquele cheiro no pescoço que te deixa enfeitiçada. É boca com boca, vai virar o cabeção. Aí cê vai saber como é que faz um quarentão. Chega na balada, barba por fazer daquele jeito diferente que faz acontecer. Papo interessante de quem sabe o que quer, não perde tempo, vai pra cima, é o pecado de toda mulher. Sabe seus segredos, não brincar com fogo, no jogo do prazer. Uma piscada, um abraço, o bio pega no laço, sente a pressão, e aí você vai ver. Se eu te pego de jeito, não sobra nada. Aquele cheiro no pescoço que te deixa enfeitiçada. É boca com boca, vai virar o cabeção. Aí cê vai saber como é que faz um quarentão. Se eu te pego de jeito, não sobra nada. Aquele cheiro no pescoço que te deixa enfeitiçada. É boca com boca, vai virar o cabeção. Aí cê vai saber como é que faz um quarentão. Eu te pego de jeito, não sobra nada. Aquele cheiro no pescoço que te deixa enfeitiçada. É boca com boca, vai virar o cabeção. Aí cê vai saber como é que faz um quarentão. Se eu te pego de jeito, não sobra nada. sobra nada. Aquele cheiro no pescoço que te deixa enfeitiçada. É boca com boca, vai virar o cabeção. Aí cê vai saber como é que faz um quarentão. O programador é você. Programe-se. Temos que absorver as pedras que a vida nos impõe. As pedras que às vezes nos derrubam e não há tempo pra depois. Fico sempre de cabeça erguida, encontro forças dentro de mim. E agora resto aquelas velhas fotos, o tempo que passou. Já sei, não é a primeira vez. Cansei de perguntar por quê. Só que me deixa puto é não ter tido tempo pra dizer melhor deixar rolar. Nada como um dia após o outro. Continuar viver. Tenho que me levantar de novo e acreditar que as melhores virão. Já que você está bem, sinto você. Melhor deixar rolar. Nada como um dia após o outro. Continuar viver. Temos que nos encontrar de novo e acreditar que as melhores virão. E acreditar. Melhor deixar rolar. Nada como um dia após o outro. Continuar viver. E quando o sol nascer, temos que recomeçar de novo e acreditar que as melhores virão. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que. Espere o melhor, prepare-se para o pior. E aceite o que, e aceite o que vier. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Eu tô bem, vem de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh, oh, bem. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Aqui tá meio embaçado, e aí? E aí? Tá tudo de novo, vai. Bora, vai. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. A noite apenas começou, galera, chega aí, vai, vai. Eita! E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá eita! Tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Curtiu a nossa sequência? Show de bola, hein? Aí, Michel Teló e Bruninho e Davi arrebentando com Levemente Alterado. No comecinho já teve o Mozart com Dom Cezão, teve Luiz Henrique Cassiano, teve também CPM 22 e o Michel Teló. Bom, gente, hein? Daqui a pouquinho a gente continua. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Dois palitos. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Programe-se. Com Eronildo Tech. E não para! Rádio que completa você tem só musicão! Eu preparei aqui um caminhão de sucessos pra você e você continue aí interagindo aqui com a gente. Bate aí um fio pra nós também. Ou se preferir, manda aí o seu playlist de quatro músicas pro nosso super e-mail, tá bom? Programa é a sua, @hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Vamos lá então, Júnior, Matheus, e a Cristiane de Minas tá vindo ouvir o Som Legal com Marcos Sul, Dieta, Michel Teló e Paula Fernandes. Se Tudo Fosse Fácil, tem Glória Stephanie, Hotel Nacional, e fechando tem Jorge e Matheus. Logo quem? Eu, claro. Vamos lá curtir. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no programa? E se faça uma lista no quatro músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar ou mande um e-mail para programeaçu@hotmail.com. Piscina, esteira, jumping, bicicleta. Segunda-feira eu começo a minha dieta. Piscina, esteira, jumping, bicicleta. Segunda-feira eu começo. Posso até morrer de fome, mas vai chover de homem. Vem com o Mercosul. Meu shake, vou voltar pra academia. Aí vou te mostrar quem já foi tua gatinha. Piscina, esteira, jumping, bicicleta. Segunda-feira eu começo a minha dieta. Piscina, esteira, jumping, bicicleta. Segunda-feira eu começo. Piscina, esteira, jumping, bicicleta.

like Yamaguchi. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie. Tira o dito deck, agita o seu rádio. Programe-se. Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você, eu estava bêbado. Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você, me perdoa mesmo. Eu estava bêbado. Se eu te perdi em casamento, disse isso pra dormir com você, me perdoa mesmo. É que eu tava muito bêbado. Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa. Valeu a noitada. Valeu a noitada. Super programa-se, bom demais! Bom, a produção aí do meu querido amigo Sandro, que tá curtindo sempre aqui as balas com a gente e tá arrebentando aí e levando uma pancada também de sucesso pra você que acompanha a gente aqui através da rádio que completa você. Daqui a pouquinho, continuo e falo mais pra você e trago mais participações. Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Rapidão. estamos de volta aí, continua, ó, esquece aí não, vai lá, pega um papel e caneta, faz o seu playlist, escolhe aí uma das músicas que você tá afim de curtir aqui no nosso Programe-se, manda pra nós no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar. No Facebook você encontra o nosso Programe-se, beleza? É só deixar lá o seu recado que eu vou mandar um alô pra você todos os dias aqui no nosso super programa que tá bombando. Agora tá chegando o som da Lady Gaga, tem João Bosco e Vinícius, tem também Sorriso Maroto e Brian McKnight, Mais Fácil, e tem também, pra fechar legal o nosso programa, o Thiago Brava, Lei do Desapego. Ia falando desespero, né? Mas é desapego. Bom, galera, e por aqui a gente vai ficando com o nosso programa e a gente volta só amanhã com muito mais. Beijão pra você, espero que... Espero você aqui, então, tá? Eu me enrolei, então tá bom. Valeu, tchau, gente! Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programa se? Faça uma lista no 4 Músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar ou mande um e-mail para programeasua@hotmail.com. Programe-se! Lembra aquela vez a desculpa mal contada? Eu tava te traindo com a antiga namorada. Acreditava em tudo, eu mentia cabeçudo. E você igual

Programa City. Black Eventos, coloque essa marca em sua festa. Deixa de dizer, amor, que eu nunca te fiz feliz. Que eu não era nada burro, que sempre quis e que não senti nada. Que eu não era nada que você pensava e eu já decidi. Que hoje eu vou sair sem preocupar, eu vou me divertir. Já que agora eu não preciso me explicar, e com certeza você vai ouvir falar que eu já tô. Eu tô pegando mesmo, tô praticando a lei do desapego, que diz que não preciso me apaixonar. Pra ser feliz eu não preciso me entregar, e eu já tô, eu tô pegando mesmo. E sei que você vai ficar sabendo que tô feliz sem você do meu lado. Hoje eu tô livre, leve e desapegado. Dado Produções de São Francisco, Minas. Só toca as melhores. Deixa de dizer, amor, que eu nunca te fiz feliz. Que eu não era nada tu, que sempre quis e que não senti nada. Que eu não era nada que você pensava e eu já decidi. Que hoje eu vou sair sem preocupar, eu vou me divertir. Já que agora eu não preciso me explicar, e com certeza você vai ouvir falar que eu já tô. Eu tô pegando mesmo, tô praticando a lei do desapego, que diz que não preciso me apaixonar. Pra ser feliz eu não preciso me entregar, e eu já tô, eu tô pegando mesmo. E sei que você vai ficar sabendo que tô feliz sem você do meu lado. Hoje eu tô livre, leve, olha o reggae. Tô praticando a lei do desapego, que diz que não preciso me apaixonar. Pra ser feliz eu não preciso me entregar, e eu já tô, eu tô pegando mesmo. E sei que você vai ficar sabendo que tô feliz sem você do meu lado. Hoje eu tô livre, leve e desapegado. Adoro, chego, choro. Você acabou de ouvir. Programe-se! Envie sua playlist de músicas e tenha sua sequência rolando nas próximas edições. Acesse facebook.com/programeSeu ou envie um e-mail para programeSeu@hotmail.com. Programe-se!